Você está em 96,1 FM, a Rádio Livre Capivara. E esse aqui é o programa Sonho e Revolução entrando no ar. Sejam muito bem-vindos, Capitão Caverna está na área, irá guiar durante a próxima hora esse programa especialíssimo do Sonho e Revolução aqui, transmitido sempre pela 96.1 FM toda quarta-feira. Hoje, quarta-feira, 7 de novembro, 19 horas e 1 minutos exatos. E para você que está curtindo o programa gravado no nosso blog, ou mesmo ouvindo pela web Rádio Fora do Eixo, sejam muito bem-vindos. Programa especial justamente por causa disso, pensado para ser gravado e retransmitido na web Rádio Fora do Eixo, como também aqui pela nossa web rádio da Rádio Livre Capivara, que você encontra no www.radiocapivara.blogspot.com. Bom, no programa de hoje aqui estamos já ouvindo ao fundo um glorioso Colômbia, aproveitando a presença de Paulo Quinteiro, que está aqui como programador especial da Rádio Livre, um programador mais passageiro, mas quando passa, passa que nem um furacão arrebentando, e deixou uma playlist especial pra gente, pra esse programa de estreia na web Rádio Fora do Eixo, e um programa, mais um aqui do Som Revolução. No fundo a gente está ouvindo Keren Nanana, Lá 33, muita coisa louca vai vir, como Calumbuco, Lilian Amontes, Madragora, Comoción Orquestra, Lamas Orquestras e por aí vai. Música 100% colombiana. No programa de hoje também vamos curtir algumas notícias vindo diretamente da agência Pulsar. É uma agência de notícias que distribui conteúdo livre para rádios livres e comunitárias. Notícias que não saem na grande mídia são repercutidas pela agência Pulsar e também aqui pelo programa Som e Revolução. Sempre trazemos. Vamos ver se tem alguma coisa de áudio para eles. Estamos na expectativa aqui de aparecer alguma rapaziada do Fora do Eixo. Hoje tem baladinha Noite Fora do Eixo aqui arrebentando, sonzeira. Parece que tem uma banda gringa colando na área, mas algumas bandas são canenses. Vamos ver se a rapaziada, enquanto estiver montando o som, dá o ar da graça aqui com a gente. Enquanto isso, você fica aqui no 96.1 FM curtindo Lá 33, novas músicas colombianas. Porque yo a ti te di todita toda mi vida ya. No me digas que me quieres, porque yo ya me cansé, no quiero sufrir más. Y ahora me voy para Macondo, vete lejos de mi vida, que yo ya no quiero verte, mujer. Mala mujer, una mala mujer, una mala mujer, una mala mujer. El corazón, ya no te quiero, ya no te quiero ver, mala mujer. Vete de mi vida, que ya no te quiero ver, mala mujer. Yo pensaba que en el mundo eras tú mi consentida, pero después me di cuenta que eras una mal nacida. Vete de mi vida, que ya no te quiero ver, mala mujer. Así son cuando se quieren. Como lo dijo Héctor, para ti, mi mother flower. We'll be right back. Você está em 96,1 FM, Rádio Livre Capivara, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Desde 1996, nessa mesma frequência FM, e a partir desse ano em www.radiocapivara.blogspot.com. Fique na sintonia, ouça os nossos programas, sintonize a rádio. 96,1 FM, Rádio Livre Capivara. Ahora anda por toda la ciudad un peligroso criminal, pero esta vez no se trata de un hombre, trata de una mujer fatal. Ella no va por tu cartera, ni por tus cuentas, ni tu reloj. No se trata de un bandido cualquiera, esta mujer es peor que un matón. Esta delincuente con su figura te va a embrujar, y cuando menos lo pienses, con tus besos te va a capturar. Esta ladrona tiene un nombre, un hombre que ya se ha cobrado fama. Esta roba corazones, se le conoce como María Juliana. Y ten cuidado, que si te agarra, ella te lleva y te deja en nada. Ten cuidado y corre, cámara, no te metas con María Juliana. Y córrele, huyele a María Juliana, que esa mulata sí que tiene mala fama. Ten cuidado y corre, cámara, no te metas con María Juliana. Vete bien lejos, vete y sé feliz, consíguete otro, búscalo en París. Ten cuidado y corre, cámara, por Nueva York, no te metas con María Juliana. No va por tu cartera ni por tu reloj, va derechito a dañarte el corazón. Com 96,1 FM, Rádio Livre Capivara, Sonho e Revolução. Se prepara que daqui a pouco notícias direto da Marque. 96.1. Fica nessa sintonia. Sintonia total aqui na 96.1 FM, trazendo notícias diretos da agência Pulsar, agência informativa da Amarc Brasil. Para quem não conhece, é só digitar lá brasil.agenciapulsar.org, que você vai conhecer uma agência de notícias que distribui todo tipo de notícia sobre o que geralmente que não passa na grande mídia, tanto em áudio como na parte escrita, podendo ser reproduzido em jornais e principalmente em rádios comunitárias. Eles sempre deixam alguns áudios na página deles preparada para serem tocados aqui. Hoje separei para a gente ouvir uma notícia sobre o Conselho Consultivo debatendo a digitalização do rádio no Brasil. Pois é, tem um conselho lá no governo federal que discute a digitalização do rádio no Brasil. Nosso FM está indo por água abaixo. Vamos ver o que está aqui. Na primeira reunião do Conselho Consultivo do Rádio Digital foi realizada no auditório do Ministério das Comunicações, em Brasília, na terça-feira, dia 23 de outubro. O grupo tem o papel de avaliar qual o padrão tecnológico é mais adequado para o Brasil. É mais ou menos que nem a discussão da TV digital tem a rádio aqui. Vamos ouvir o Arthur William, da Amarc Brasil, falando sobre a pauta apresentada pelo governo na reunião. Você está no 96.1 FM e agora vamos escutar um áudio de Arthur William. A princípio, o Ministério das Comunicações apresentou uma pauta de que, na verdade, os conselheiros fariam uma avaliação. Apenas técnica dos resultados dos testes, e o movimento social, a Amarc, a Arpub e Abraço, reivindicaram que, na verdade, houvesse uma análise política, né, da implicação socioeconômica como um todo. E o Ministério disse que, na verdade, o objetivo daquilo ali seria para que se fosse feita uma análise técnica. Nós colocamos que somos contrários a isso e que, na verdade, já existem critérios pré-estabelecidos pela portaria do Rádio Digital de 2010, com 14 critérios, que o Conselho deveria levar em conta. indicou na audiência pública que aconteceu na Câmara um mês atrás que os testes fossem divulgados, o resultado dos testes fossem divulgados antes da primeira reunião, para que as entidades avaliassem os testes e fizessem as propostas em cima desses dados concretos. O Ministério disse que estava fazendo esforço para que na primeira reunião fossem divulgados todos os testes. Nessa primeira reunião já anunciou que até o dia 21 de novembro não teria condição de divulgar todos os testes, que divulgaria os testes separados. Então, a Marco fez a proposta de que a próxima reunião do Conselho fosse no dia 28, uma semana depois, para que até lá o Ministério tivesse condição de apresentar os resultados de todos os testes, porque não há porque o Conselho se reunir para debater em cima de dados abstratos. Então, precisa ser dados concretos, com análise técnica, política, social, da implicação do rádio digital, para que o Conselho faça as discussões e tome a decisão mais correta sobre o padrão de rádio digital para o Brasil. A questão da transmissão de baixa potência para a rádio comunitária, ela não pode ser abaixo de 25 watts. 25 watts já é muita baixa potência. A previsão é que com a digitalização a rádio comunitária transmita numa potência ainda menor, o que dificultaria a audiência da população. Então a gente tem que discutir alguns problemas ainda que não ficaram claros, como principalmente no nosso caso, a questão da digitalização das rádios comunitárias. Entre outras coisas, também o financiamento dessa transição tecnológica, né? As rádios comunitárias não têm dinheiro para comprar novos transmissores, para digitalizar seu parque de transmissão, e é preciso que o governo faça um financiamento garantindo que essas emissoras se digitalizem. E esse aí então foi um áudio direto da agência Pulsar, trazendo para cá algumas notícias sobre o que está acontecendo no Conselho Consultivo que debate a digitalização do rádio no Brasil. A gente ouviu, foi Arthur William, da Marc Brasil, e daqui a pouco a gente volta com mais algumas coisas importantes aqui. Vamos puxar algumas chamadas aqui da agência Pulsar, como a Câmara aprova projeto de royalties para o petróleo sem recursos para a educação. Pois é, a educação está de lado. A Mostra de Cinema e Direitos Humanos exibe 37 filmes em todas as capitais. Cultura na Marque, aqui na agência Pulsar também. E a audiência pública na UNB, Universidade de Brasília, debate a morte de Anísio Teixeira. Esses são alguns destaques aqui na página da agência Pulsar. Você está na 96,1 FM, esse aqui é o Som e Revolução, transmitindo ao vivo aqui pela Rádio Livre Capivara, e também para quem estiver podendo curtir em casa através do nosso blog ou mesmo pela web Rádio Fora do Eixo. Fica na sintonia, vamos continuar com os nossos gloriosos Colômbia. Menos mal no estoy solo. Menos mal no estoy solo en la oscuridad. En la oscuridad. Pito Radio, Oxy Vital. ¿Dónde está que no los puedo encontrar? Tobi Cudiorra, tal Pioxi. De Don Panes, de Don Tanes. Tobi Cudiorra, tal Pioxi. ¿Dónde están que no los puedo encontrar? Thank you. una película de porno, fingiendo como siempre. Tenemos pillada. La noche de ayer te dejaron agotada. Pero si tienes un amigo, lleve mami. Yo las invito a mi casa a gozar. Tú no quieres un amor sincero. Tú lo que quieres es gastar dinero. Tú no quieres un amor sincero. Tus caricias son fuego, tus besos son veneno. Esse é o Som e Revolução na 96.1 FM, arrebentando aqui Noite Colombiana. Sonidos de Paulo Quinteiro. Deixou, passou por aqui e deixou a playlist preparada. E Som e Revolução sempre recebendo visitas ilustres. Desde o nosso caro Heitor Piercing aqui, né? Até o glorioso Marreco na área aqui, 96.1. Piercing, você veio preparado para fazer um programa? Quais são suas grandes expectativas para hoje à noite? Estamos transmitindo já na Web Rádio Capivara, gravando para a Web Rádio Fora do Eixo e ao vivo na Rádio Livre Capivara 96.1 FM. Legal, capitão. É um prazer aqui participar do Sonho Revolução. Isso é bom saber que a palavra aí está se expandindo, chegando a novos ouvidos para a discussão com você. Estamos aí para o que vier, para discutir as questões que realmente importam. E chegando agora, não sei muito bem como é que está a pauta de hoje, mas vamos lá. É isso aí, Heitor Pierce chegando agora, querendo descobrir qual é que é a pauta. A pauta primeira é botar a cerveja para gelar, essa aqui. E ao meu lado aqui tem um glorioso Marreco, mano aqui da Casa Sanca, Fora do Eixo, mexendo nos equipamentos aqui que estão guardados desde a semana passada, graças a uma mega balada que a gente realizou aqui, Latina Estéreo. E hoje, Fora do Eixo, uma semana depois, já bombando mais uma balada. O que vai acontecer hoje aqui, Marreco? Então a gente tá... Tô aqui na desprodução do último evento, né? Mas já também estamos começando a montar as coisas aí pra noite Fora do Eixo ao extremo que vai rolar hoje. Três bandas de HC, pra quem curte hardcore aí, som de peso. Uma banda da Holanda, Antilectual, depois Náutica, diretamente de Sorocaba, e a São Carlense Gadget. Isso aí, pra quem curte um som pesado, um som extremo, HC, pauleira, é nóis, tamo aí. É, firmeza total, noite holandesa aqui, será que os caras estão colando mesmo em peso? Chegando os grandes holandeses aqui, pessoal de Sorocaba, e não podia deixar o Gagged, banda tradicionalíssima do hardcore aqui de São Carlos. Tudo isso aqui no palquinho, pra quem tá escutando a gente ao vivo hoje, quarta-feira, se prepara que hoje tem Noite Fora do Eixo arrebentando ao extremo. E pra você que tá curtindo o som aí, depois pode ser que a gente consiga uma palhinha de relação do que está acontecendo. Enquanto isso, a gente continua com a nossa noite colombiana aqui na 96.1 FM, Som e Revolução no ao vivo, são 19h31. Estamos na metade do primeiro tempo aqui do jogo, terminando o primeiro tempo e indo pro segundo tempo. Em grande estilo. barrio. Se formó el alboroto. Le dice mamita rica, tú tienes tremendo. Pa'l barrio, pa'l barrio. Este es el swing de mi barrio. De noche salgo con mi buena pinta buscando chica. A ver si me levanto algo. Voy caminando, me encuentro panita y rumba. Rumba, rumba y más evita. Con mi tabaco. Mira qué lindo es mi barrio. Aprende a darle la mano. ese un pañuelo blanco y sé que es el sudor. Qualquer um não, essa aqui é a 96.1 FM, som e revolução arrebentando a boca do balão. Como eu falei, estamos passando algumas notícias especiais da agência Pulsar. Para quem tiver a fim de conhecer a agência Pulsar, é só digitar lá brasil.agenciapulsar.org, que você encontra a agência informativa da AMARC Brasil. A AMARC é a Associação Mundial de Rádios Comunitárias e tem uma forte ação aqui no Brasil. Como, por exemplo, a última notícia que eles colocaram aqui, acho que vale a pena colocar, que a gente está na discussão em relação ao petróleo, né? Que o Brasil todo no pré-sal vai estar lá, e tem a questão dos royalties. E tá lá, a Câmara aprovou o projeto de royalties de petróleo sem recursos para a educação. Segundo a agência AMARC que a gente está encontrando aqui, a Câmara Federal aprovou na terça-feira, hoje, né? Ontem, 7 do 11, não, hoje, ontem, 7 do 11, na verdade, na terça-feira, dia 6, aprovou sem alteração o projeto de lei do Senado que trata da nova distribuição dos royalties de petróleo. O texto que segue para a sanção da nossa querida presidenta Dilma Rousseff não prevê recursos para a educação. Então tá aí mais alguma coisa para nossa amiga Dilma mandar ver o Veta Dilma. veta essa lei aí que não prevê recursos do petróleo para a educação. A ideia do executivo dessa semana passada, a ideia do executivo desde a semana passada era destinar 100% dos royalties dos poços que serão licitados a partir do ano que vem para a educação. A presidente Dilma também defendia a manutenção dos atuais contratos de exploração do regime de concessão para preservar os ganhos dos estados produtores como Rio de Janeiro e Espírito Santo. Prestes a ser aprovado, o relatório do deputado Zaratini, do PT, foi rejeitado de maneira inesperada, por 9 votos de diferença. A derrota ocorreu logo depois da divulgação de um levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios, mostrando supostas perdas para os estados e municípios não produtores na comparação com o texto aprovado pelo Senado. E nessa brincadeira, ficamos sem os royalties para a educação. O projeto reduz de 30% para 20% já esse ano. A fatia da União que vai receber, né? O quanto que a União vai receber de royalties. Os estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, os principais exploradores do petróleo no país, teriam seus ganhos diminuídos também. A partir do ano que vem, de 26% para 20%. Isso aí é uma notícia direta da Agência Pulsar. Se você quiser saber mais, digita lá. Brasil.agenciapulsar. E merece a presença do reitor aqui na Rádio Fiscar. Você está acompanhando um pouco essa discussão dos royalties de petróleo? É triste, triste. Eu, como reitor, acredito que educação. Primeiro alimento para todo mundo. E depois o alimento cultural, o conhecimento seria primordial para um país que se entende como um país que quer crescer, um país que quer se desenvolver, um país que quer ter sua população culta, entender o mundo, entender o que se passa, nos conhecer. Eu acho triste essa possibilidade. Sempre foi colocado, né? O pré-sal que ia levantar a educação, uma coisa que quando desde o começo, a coisa de 10 anos atrás, estão falando que é bombar a educação, a gente está esperando isso, cara. E agora, quando chega, não vamos ver. Estamos chegando no que vamos ver e o pessoal dando para trás, perdendo a oportunidade do Brasil se tornar uma mega nação, aproveitando um pouco dos frutos desse petróleo. Bom, vamos continuar a nossa programação aqui. Vou em busca aqui na Agência Pulsar alguma notícia que eu queria, de alguma forma, abordar aqui, que é o tema da corrupção. Falar um pouco dessa treta toda aí do Mensalão que tá acontecendo, de repente fazer uma breve análise dos dois lados, mas enfim, aproveitar que a gente tá numa rede bem grande, conversando com diversos movimentos sociais e pessoas atuantes, vale a pena lembrar sobre a corrupção e ver o que tá acontecendo nesse nosso Brasil. Enquanto não chegamos nessa notícia, vamos ainda de Colômbia, na 96.1 FM, a Rádio Livre Capivara. Thank you. Rádio Capivara é a ocupação pacífica na luta pela reforma agrária no ar. 96,1 FM pelo direito de transmitir. Rádio Livre Capivara. Vai, Colômbia, aqui no Som e Revolução, arrebentando a boca do balão. É, senão essa vinheta aí foi do camarada Laurindo. Laurindo está voltando e chegando aqui. Enquanto ele não chega, vou passar mais uma notícia aqui da agência Pulsar. Vamos falar exatamente do que a gente tá fazendo agora. A gente tá lutando pelo direito à comunicação. Estamos aqui na 96.1 FM, transmitindo em FM para uma grande região aqui na zona norte de São Carlos. Você que tá na sintonia, manda um salve, vai, pra todo mundo que pode estar na sintonia aqui com a gente. Desde lá do Douradinho, passando pelo São Carlos 8, toda a rapaziada aqui da Vila Marina. A gente também tem um pessoal ali no Jockey Club sintonizando. Alguns condomínios residenciais, Samambaia e companhia aqui atrás da Federal, como também até uma ponta ali do Santa Felícia também consegue te sintonizar a gente. Alô, você que tá no Tijuco Preto, saudação e satisfação total, que eu sei que a rádio chega aí e sei que tem a galera do Tijuco Preto sintonizando a gente também. Recentemente aconteceu a audiência pública, um debate sobre a liberdade de expressão e direito à comunicação. Foi na Câmara Federal, em Brasília, realizada no dia 18 de outubro, no Dia Nacional de Luta pela Democratização da Comunicação. Na ocasião, foi lançada a campanha Para Expressar a Liberdade, uma nova lei para um novo tempo. E a 96.1 FM vai trazer aqui o áudio de João Brant, do coletivo Intervozes, falando da importância da audiência pública em Brasília. Vai lá, João! Bom, tivemos hoje na Câmara dos Deputados uma audiência pública sobre, enfim, homenagem ao Dia Mundial para a Democratização da Comunicação, mas em defesa do novo marco regulatório, que foi uma bela oportunidade de discutir a necessidade de um novo marco urgentemente no Brasil, como forma de garantir uma mídia mais plural e mais diversa, e reuniu muitas entidades do movimento social, foi bastante representativa, e uma retomada aí das atividades, acho que importante. Foi um fato notável que o governo não esteve presente, a não ser na figura do Ministério da Cultura. Bom, a deputada Irandina retomou uma série de ações que estavam sendo pensadas mesmo da frente parlamentar, e vai haver uma reunião agora nos próximos dias para trabalhar esses encaminhamentos. Tem uma possibilidade aí de ainda criar alguns fatos, ter coisas acontecendo antes do final do ano, que seria muito positivo. A expectativa é que o governo, de fato, se comprometa com essa pauta e lance a consulta pública ainda esse ano. Essa expectativa, acho que, do movimento presente lá na audiência. E esse aí foi João Brant, do coletivo Intervozes, um coletivo extremamente atuante aí na democratização, na luta pelo direito de comunicação, né? A democratização da comunicação no Brasil. E esse áudio aí foi gravado pela agência Pulsar no dia 18 de outubro, agora Dia Nacional de Luta pela Democratização da Comunicação. Bom, continue aqui na 96.1 FM curtindo esse som. Se você estiver ao vivo, hoje é quarta-feira, 7 de novembro. Falta 4 minutos para as 8 da noite. Estamos chegando aos finalmente do Sonho Revolução. Vamos expandir um pouquinho mais do que uma hora, né? Não tem como se segurar. A liberdade está aí. Fique com a gente. 96.1 FM, Rádio Livre Capivara. La primera parada, mirar el mostrador, un yogur, un pan, ¿cuánto valen, por favor? Soy gotera de agua en el espejo retrovisor. No termina la marcha, la promesa se gasta, camino eterno, es el camino al valle. We'll be right back. contento. Y a Dios le doy mil gracias por haberme dado como bendición la dicha de haber nacido en el Chocó, la tierra prodigiosa que bajo su manto de fértil verdor. Ella encierra celos del dueño esquivo del oro y el platino, mi tesoro nativo. Por eso y mucho más es que grito contento yo hacia los cuatro vientos, qué linda es mi tierra, qué feliz soy yo. Ay, Chocó, Chocó, Chocó, Chocó, Chocó, si de ti yo estoy lejos, me embarga la nostalgia porque tu recuerdo está dentro de mí. Tus noches que adornan mis luceros y estrella que en el cielo hace marco a una luna que cubre de plata. Allá en la orilla del río, a un rancho campesino, pequeño, humilde y bello. Ay, tan bello es que estrellas y luceros desde el azul del cielo le envían coquetones, guiñitos de luz. ¡Ajá! Gracias por haberme dado como bendición la dicha de haber nacido en el Chocó, la tierra prodigiosa que bajo su manto de fértil verdor. Ella encierra celos del dueño esquivo del oro y el platino, mi tesoro nativo. Por eso y mucho más es que grito contento yo hacia los cuatro vientos, qué linda es mi tierra, qué feliz soy yo. Ay, Chocó, Chocó, Chocó, Chocó, Chocó, si de ti yo estoy lejos, me embarga la nostalgia porque tu recuerdo está dentro de mí. Tus noches que adornan mis luceros y estrella que en el cielo hace marco una luna que cubre de plata. Allá en la orilla del río, a un rancho campesino, pequeño, humilde y bello. Tan bello es que estrellas y luceros desde el azul del cielo le envían coquetones, guiñitos de luz. Chocó, Chocó, Chocó, Chocó. Yo soy ¡ay! Un negrito contento. Yeah, 96.fm, Rádio Livre Capivara. E é com El Negrito Contengo Son Cuando de El Brujo Alfonso Córdoba de Chococo Cantos Rio, Selva e Cidade. Terminamos o grandioso Sonidos e Revoluciones arrebentando a boca do balão aqui na sua estreia na web fora do, fora do eixo, rádio web, web rádio fora do eixo, e aqui na Rádio Livre Capivara, provavelmente o nosso programa de número 158, chegando a 160 em breve, hein? Vamos transmitir o 160 pela web rádio fora do eixo. Eu peço a todo mundo que tava na sintonia aí, que bombe, fala pra galera, porra, curti pra caramba o seu Revolução, salve, salve, rapaziada fora do do Eixo, os caras estão arrebentando lá em São Carlos. É isso aí, manda um e-mail pra galera e vamos para nossas considerações finais aqui. Apresentando meu glorioso Reitor Piercing. Foi rapidinho, mas foi o quê? Curto e grosso, cara. A gente não chegou a discutir a corrupção. Se bem que eu acho que assim, ó, royalty no índio pra educação já é corrupção, cara. Já é corrupção. Tipo, o que, que a gente precisa pra um país, cara? A gente precisa mandar dinheiro pra onde, cara? Como que a gente vai distribuir nossa economia, cara? O que a gente precisa pra esse país? Como eu tava falando, alimentar todo mundo, que o corpo é importante, cara. A base do espírito, cara, onde reside o pensamento. O corpo de cada um tem que estar preservado. O corpo preservado, isso é importante pro país. Alimento e teto, cara. Alimento e teto. Ou seja, terra para poder trabalhar e moradia. Básico. E depois eu acho que a compreensão de nós mesmos, o alimento do nosso espírito. Que seria educação, a cultura. Educação, cultura, comunicação, possibilidade de diálogos, a fala livre. Talvez nem seja a escola que está colocada aí, hein, meu. De repente essa escola é uma escola montada já nesse nosso Brasil de 512, né? 512? Não. Quando foi o descobrimento do Brasil? Então, a questão é essa. A gente precisa destruir essa escola montada por jesuítas, cara. E bolar uma outra escola, onde o Brasil tem mais de 10 mil anos, cara. A gente podia acreditar em Paulo Freire, né? Tornar isso realidade Paulo nacional. Paulo Freire é um nome, cara. Não jesuítas, Paulo Freire. Seria grande. E tá aí dada a corrupção, né? Por que botar um nome tão difícil num dinheiro do petróleo? Chama Royalties. E daí a corrupção, eu acho que assim... É um nome corruptível. Condenar a falta de palavra, a falta de verdade que cada um tem com o outro, cara. A gente tem que... Eu acho que a primeira lei a ser instaurada, cara. Lei número 1. Sua palavra vale ouro. Seja honesto, sua palavra vale ouro. Isso é primordial, seja na corrupção ali, a nível Zé Dirceu, PT, seja na corrupção ali do PSDB, do Democratas, do ACM. Acaba com seja na corrupção de qualquer dessas coisas. Né? A palavra não tá valendo pra ninguém, nem pra esquerda, nem pra direita. E é importantíssimo, esse tema foi abordado aqui nos Royalties. Como também a gente falou aqui da construção do espírito, né? Que você falou, uma das coisas mais importantes: alimentar a alma, alimentar o corpo e alimentar a alma com a liberdade. Também passamos hoje aqui no Som e Revolução a notícia da Amarque sobre o dia pela democratização da comunicação no Brasil. Mas, firmão, isso daí seria mais alguma consideração final? É bravo estar aqui no Som Revolução, que é uma das formas de alimentarmos a nós mesmos. Firmão, passa o microfone pra lá. Não quer mandar? Vamos, estamos aqui com mais uma pessoa. Todo mundo que entrou no estúdio hoje mandou um salve. E aqui temos a presença da gloriosa Atenas. Mande um beijo, mande um carinho pra alguém aí. Saudades, tá gravado. Depois fala pra ouvir aí. Bom, quero dizer que é muito bom estar aqui discutindo, ouvindo essas discussões que vocês trazem. Eu compartilho aí da opinião de vocês e acho que a gente tem que defender a educação mesmo. É isso aí, valeu. É, um beijo geral. Então, Som e Revolução chegando ao seu final aí. São 8 horas e 9 minutos. Conseguimos explodir a uma hora. Programinha de uma hora de cu é rola. Foi 1h10 e poderia ser mais, mas vamos ser um pouco sucinto nessa estreia aí do Fora do Eixo, na web Rádio Fora do Eixo. Saudação a todos. todo o movimento, a toda a rede Fora do Eixo. Muito obrigado por abrir espaço pra gente, pra outras rádios livres e comunitárias. Vamos que vamos bombando. Espero que semana que vem a gente possa trazer notícias sobre a Rádio Nômade, sobre o transmissor 99.9 FM, que tá funfando, tá na rede aí Fora do Eixo. Quero ver isso aí correr o Brasil todo. Aquele abraço, agradecendo desde sempre a sua audiência e principalmente a sua paciência. 96.1 FM, Som e Revolução, semana que vem tem mais. Aristarco se fue pa abajo y a Rimón te muere rico. Aristarco se fue pa abajo y a Rimón te muere rico. Y los perros le cayeron creyendo que era un perico. Y los perros le cayeron creyendo que era un perico. Culebrita blanca, culebrita negra, culebrita blanca, culebrita negra. Deja la corbata, amigo, volvete a coger tu potro. Deja la corbata, amigo, volvete a coger tu potro. Ya sabes que se acabaron los metales de condoto. Ya sabes que se acabaron los metales de condoto. Culebrita blanca, culebrita negra, culebrita blanca, culebrita negra, culebrita blanca, culebrita negra, culebrita blanca, culebrita negra, culebrita blanca, culebrita negra, culebrita blanca, culebrita negra, culebrita blanca, culebrita negra, culebrita blanca, culebrita negra, culebrita blanca, culebrita negra, culebrita blanca, culebrita negra, culebrita blanca, culebrita negra.